Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 1 e 2. Tá começando mais uma edição do Pretinho Básico. Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil pela Atlântida, maior rede de rádios do sul do Brasil. Até as 2, oferecimento de Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Não dirija. 1 milhão e 15 pessoas param tudo que estão fazendo pra ouvir o Pretinho Básico nesse momento, porque desde ontem a gente fez a campanha. Cada ouvinte do Pretinho deve conquistar um novo ouvinte, assim chegaremos a 2 milhões de ouvintes e já estamos com 1 milhão e 15 ouvintes. Teve uma senhora gorda ali que conseguiu 3 ouvintes. Eita, porta, de uma vez. Pessoas gordas sempre conseguem. Uma salva de palmas pra você que tá conquistando novos ouvintes para o Pretinho Básico. O poder de persuasão. É, pra ela que conquistou 3 ouvintes. Cara, é demais. Manda aplauso pra todos os gordos que nos ouvem, tá? E as gordas. E pro Pedrão, cara que eu encontrei ali embaixo. Ou então você que é nosso ouvinte, por favor, convença alguém a ouvir o Pretinho. Assim chegaremos a 2 milhões, Everton Cunha. Não que estejamos precisando tanto assim. Não, mas é que é legal. Eu acho tu pode aumentar um pouco o meu volume aqui? É, Maurício, é o mesmo nível que o teu, assim. Eu acho que nós podíamos pedir dinheiro. O Maurício sempre deixa um pouquinho mais baixo, né? Só pra ele falar mais alto. Pede mas não dinheiro. Sabe que não é só ele? Pede sabe dinheiro. Não é só ele? Dá uma conta corrente aí. Dá uma conta corrente, cara. Eu noto mais aqui. É, tudo bem. Potter, tudo bem. Boa tarde, gente. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Brandon Flowers. Isso agora. 2, 3. É que ele tá com a camisa do The Killers. Max Piangers, tudo bem? O Maurício tem uma rede social que ele frequenta, que o nome dele nessa rede social é Mr. Brightside. 1, 2, 3. Senhor otimista. Senhor otimista. A estrela móvel é o Homem Colorado. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele, lele. Fala, Lele. Muito boa tarde, meus colegas de bancada. Que tal? Isso é um prazer estar aqui, cara. Eu vou solicitar a direção da empresa que troque o meu slogan de Homem Colorado. Mas por que, Lelê? Porque ontem nós tivemos... Trocou de time? Não, cara, é que ontem de noite... Com vergonha. Homem entrevista. Enquanto o Celso Ponte estiver lá... Quando ele tá ganhando, ele é muito querido. Não é isso, Celso. Vamos pra Mundial. Antes do Cruzeiro, tu tava fazendo. Agora do Mazembe, orgulhoso. Não é isso, Celso Bobalhão. Vai pedir pra chamar de que diaba? Ontem à noite, nós tivemos a visita ilustre do Guerrinha, Adroaldo Guerra Filho, aqui no Bola nas Costas. E ele deu uma aula. Ele é uma aula de como ser um cronista identificado com um clube, mas poder falar do outro. Mas tu não chega aos pés do Guerrinha. Sim, mas eu me espelho nele porque eu quero ter possibilidade de falar do Grêmio. Nunca, porque quem me conhece sabe que eu falo do Grêmio com isenção. Quando deixa. Tá, vamos começar. Quando deixa. Vamos começar a chamar então Menino Guerrinha. Pode ser? Little Guerrinha. Pequeno não, Guerrinha. É que ontem eu criei demais aqui mesmo. Cara de pau. O Guerrinha é uma figura especial, é um monstro, mesmo. Né, e aí nós tava saindo no estacionamento e ele olhou pra mim assim: teu parceiro no Lelê. É meio doente, né? Aí ele assim, meio doente, né? Que maravilha, já dei os patrocinadores aqui, né? Mas pra quem é de Santa Catarina... Tá de novo, né? Eu posso dar, eu posso dar. Faz aí, Neila, por favor, a citação dos nossos... Gauchão Coca-Cola. Deixa eu comentar, Neila. Se for beber, não dirija. Neila, faz direitinho. Já deu. Não, faz direitinho. É bom falar pra quem é de Santa Catarina que o Guerrinha é nosso comentarista, colega da RBS, trabalha na Rádio Gaúcha. Isso, e no Diário Gaúcho também. Cronista do Diário Gaúcho. Chega, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova Skin, o cervejão, se beber não dirija. Muito bom, obrigado aí ao Guri, ao Neila, ao Gauchão aí pelos patrocinadores. O Arthur Gubert está aqui também, viu, era o estagiário do Pretinho. Bicha, bicha, bicha. Ainda não merece o microfone só pra ele. Conhecemos o pai do... É verdade. O Arthur ontem. E o irmão também. O irmão mais novo, né? O irmão mais novo. É o Gubertão. A família Gubert. Seu Gubertão é homossexual, pelo jeito. Vamos para os destaques do Clique RBS para essa terça-feira, 22 de fevereiro. Prefeitura de Morro Reuter, no Vale dos Sinos, decretou situação de emergência. município foi um dos desatingidos pela enxurrada na noite do último domingo. Pelo menos 4 pontes foram totalmente destruídas e outras 3 estão danificadas. Exatamente. Nossa solidariedade é o pessoal de Mororóiter, né? Como quem mora lá se refere à cidade como Mororóiter, né? Que casa de madeira. Forte influência alemã. Exatamente, o R lá. Casa de madeira vai rápido, muito na chuva, vai logo. Mas casa de Ave Maria, não. Casa de Ave Maria segura mais forte. Não é Maria, era alvenaria. Casa de Ave Maria. Né? Não, casa de alvenaria. Que aí o pessoal reza, né? E aí é mais protegida essa casa. Metade norte do Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina deve ter tempo instável nessa terça-feira. Tem possibilidade de temporal com vento de até 70 km por hora e risco ainda de queda de granizo. Mais rápido que o Rubinho. Terremoto na Nova Zelândia deixa pelo menos 65 pessoas mortas. O tremor foi registrado em Christchurch, segunda maior cidade do país, e que havia sido destruída em outro terremoto em setembro do ano passado. As pessoas estavam reconstruindo as casas e hoje foram atingidas de novo por um tremor de terra. 6.3, né? E o ano passado foi 7. Bah. É muito louco isso, né, cara? Ontem de noite eu tava no Twitter, no celular, aí rolou um CNN Breaking News ali. Breaking News! Terremoto na Nova Zelândia. Aí, cara, vai na TV, bota na CNN, cara, já e já tá transmitindo ao vivo, né? Cara. É muito doido isso. Esse lugar aí não sofreu com o tsunami, que é? Não, foi um terremoto em setembro do ano passado. A Nova Zelândia, ela antes não tinha sofrido também com o tsunami? Não, porque a Nova Zelândia é na Oceania pra lá da Austrália. Ah, assim, acima, tá. Então, né? Pro nosso lado aqui, né? Pro nosso lado. Vindo por trás. Vindo por Glorinha ali, vindo por Glorinha. Pegou mais, aquele tsunami pegou mais o Índico ali, né? O Índico. Não foi aqui que a gente falou esse dia onde é que é a Velha Zelândia? Foi. A Velha Zelândia. A Velha Zelândia, então, é o Oceano Pacífico, é isso, né? E aí fecha com o Chile, né? A Nova Zelândia é onde começa o dia, né? O primeiro, no Alinda. Não é no Japão? Não, é na Nova Zelândia. E eu tenho um amigo de infância, cara. Acho que o Peanges conhece ele, o Gabriel Mendonça, o Gabriel Cabeça, lembra dele? Sim. Ele tá lá, na Nova Zelândia. Um amigão meu passou uma vez um Réveillon na Nova Zelândia. Aí o que eles fazem? Eles pegam barcos, cara, e vão até o primeiro paralelo lá, o Meridiano. Meridiano. O primeiro Meridiano, o Meridiano. De Greenwich, né? Não. Greenwich em Londres, meu. Não, então, meridiano lá, primeiro meridiano. Primeirozão. Meridiano a leste. É o primeiro os caras a terem o ano novo chegando. Eu acho que é Papua Nova Guiné, esses caras estão lá no barco, no meio do nada. Lá. É isso aí. Se tu vier mas vindo, é uma vontade de ser o primeiro, assim. É simbólico, né? Desnecessário. É simbólico, né? Tem gente, tem artistas que fazem show, né? Na Austrália, depois tocam em Londres. O Michael Jackson chegou fazer isso, né? Ele tocou na virada do ano em Londres e depois em Nova York. Na virada do ano. É, porque pegou o avião. O avião é mais rápido que o tempo, né? Aí os caras viram, falavam ano novo, né, pra ele assim, já foi ano novo pra ele. Tem uma notícia aqui que eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente você, Marcos Piangers. Catarinense vai representar o Brasil no concurso Mr. Gay Mundo 2011. Marcos Piangers. Eu preciso ler a notícia. É o Eduardo, tchê. Eduardo Canque, de 29 anos, é natural de Joinville, Marcos Piangers, e trabalha como analista de recursos humanos. A final do concurso nacional do Mr. Gay, Marcos Piangers, foi realizada em um cruzeiro GLS que partiu de Santos, no litoral passou pelo litoral do Rio e voltou para Santos. O Mr. Gay do Rio de Janeiro, Marcos Piangers, foi o segundo colocado. O Mr. Gay da Bahia foi o terceiro colocado, Marcos Piangers. É o concurso. Os concorrentes de São Paulo, ou melhor, o concorrente de São Paulo ficou em quarto, e o concorrente do Paraná foi eleito o Mr. Gay Simpatia 2011, Marcos Piangers. Temos aqui a indicação de concorrentes do Rio Grande do Sul. Fazer a parada gay no Rio Grande do Sul, mas quando fazer Brasília, andei no Brasil. O catarinense Eduardo Canque, Marcos Piangers, vai representar o Brasil na final do Mr. Gay Mundo, Marcos Piangers, que ocorre nas Filipinas no próximo dia 13. Então a nossa salva de palmas ao catarinense Eduardo Canque, Mr. Gay do Brasil. Tô botando a foto dele no Twitter. É isso aí, agora. Eu estou devidamente agora aliviadíssimo com essa notícia aqui. O título de Mr. Gay é de Santa Catarina! Bravo, isso daí, tio! Mais um orgulho, Santa Catarina! Puta Kirchen! Brasileiro! E agora, Eduardo, Mr. Gay, catarinense! Mais um catarinense aí. Mais um catarinense orgulhando. É, pô, nem uma sul-americana o Rio Grande do Sul pegou, hein, cara? Ah, graças a Deus, contar, era. Era isso de destaques do Clique RBS. É verdade, amigo, é verdade. Um bêbado médico bateu um carro numa loja de bebida ao tentar roubar cerveja. Médico? Médico, bebaço, em Shekong. Ah, lá é terrível. No Massachusetts. Lá é mapa. Ohio. Depois de bater, o homem desceu do carro e tentou alcançar uma cerveja no balcão, mas não conseguiu e foi embora. Bateu na loja de conveniência, abriu o vidro e falou: vê uma Budweiser? Aí não conseguiu. Ladrão é flagrado nu, roubando salsicha nos Estados Unidos. Ah, esse é outro já. É outro, é foi outro, tentar guardar outro. Salsicha, sabe aonde? Onde que vai assim, guardar salsicha se tá pelado? Na região. No sovaco, né, meu? Ah, você quer na região interglútea. Guarda salsicha no sovaco aqui. Aí leva embora. Ladrão roubou $15 em salsichas. $15? E $6 em guardanapos, pelo menos. Vai rolar salsicha. Ele era muito preocupado. Limpinho, pra... né? Ele é peladão, mas é limpinho. Galinha é. Morre nos Estados Unidos depois de botar um ovo gigante. Ah, justo. Foi que nem a mãe do Cid que morreu no parque. Virou o contrário. Ah, você falou de mim? Saiu primeiro a cabeça. Ah, voltar. Primeira na cabeça coisa que saiu foi a cabeça. Olha aqui a cabeça. Desgastou, né? Ô, Cid. Então uma galinha morreu, gente. É uma cabeça, hein, Cid? Uma das galinhas do agricultor Chris Raman. Morreu depois de botar um ovo gigante de 138 gramas. Você nossa, já viu meu ovo gigante? Cala a boca. Que ovo, hein, Cid? Ele contou que ainda pretende fazer um omelete com um ovo gigante que matou sua galinha. Vai chamar toda a vila lá. Vai toda a vizinhança. Imagina um omeletão. É verdade. E não vai comentar do concurso Mr. Gates, Santa Catarina, não, Marcelo? Eu acho que essa disputa de Estado não diz respeito ao Sudeste. Aqui no jornalismo sério do Sudeste, não ficamos discutindo essas picuinhas. É do Rio, Marcelo. E o terceiro, muito bonito, inclusive. E São Paulo é quarto. Muito bonito, inclusive. E o de Santa Catarina, gostou? Santa Catarina é simpático, é simpático. Não é tudo Tem isso. Potencial para ser um bom Mr. Gay. É Mr. Gay que chama? É, Mr. Gay Brasil. Ou é agente gay? Não, é Mr. Gay. Mr. Gay, tá Mr. certo. Gay. Parabéns ao Eduardo, viu? Muito bonito, bichona né? Bichona louca. Onde é que ele vai colocar? Como é que é o formato do troféu? Acho que é uma coroa. Não, é um cone. É um coroa de cone. É um cone. Formato do troféu. É um cone, mano. É um cone amarelo e preto aquele. De trânsito. Valeu, isso aí, Marcelo. Vai daí, Everton. Coisas que as mulheres fazem e deixam os homens loucos. Alcinha do sutiã mostra. Eu tenho que aplaudir todas as coisas. Vamos ver pela é muito pelo legal. Número do aplauso. O aplaudiômetro. É muito legal. Vamos ver. Aplaudiômetro. É sincero, aplaudiômetro. Tá? Sincero nos aplausos. Tá, ou o palmômetro, né? O palmômetro. Como assim? Palma. Isso, cara. Já dá palmas, tio. Palmas, tio. Palmômetro. É, palmômetro. Não, de palmas, claro. Cara, de mas é meio que o palmômetro mesmo. Tá, aplaudômetro, então. Atenção, já foi o primeiro. Aplausômetro. Isso. Tá bom. Vamos lá. É bravo, cara, tem vontade de falar umas coisas no poder, né? Maurício, tira um pouquinho o som aí, deixa que o Pipa. Fala aí, Everton. Ô meu, repete aí. Não, é que a gente não sabia nos primeiros aplausos. É. Que tava valendo o prêmio. Ah, então tá. Alcinha do sutiã mostra. Corte de cabelo com franjinha. Tá menos que alça do sutiã. Tá tudo meio empatado. Eu adoro. Menos que alça do sutiã, né? Menos. Eu aplaudi mais. Só quero deixar bem claro que eu aplaudi bom, mais. Tá, eu e o Bianches aplaudimos adoro menos. Adoro morena de franja. Prestem bem atenção, porque não é o que vocês estão pensando. Prestem Sandra atenção. Bullock pra ti. Flacidez na parte interna da coxa. Mais aplaudido até agora. Teve várias também, isso aí. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus. É bom uma flacidez. É bom, cara. Agora que ele entrevistou a capa da Playboy, tá nesse clima agora. Deixa eu dizer que só bunda durinha. É bom uma flacidez. Claro que é, mulher. É verdade, cara. Uma flacidez na bunda é bom. Na coxa, a parte interna. Ai, adoro flacidez. É muito bom. Mas vamos com calma, né? Vamos lá. Sardinhas no rosto. No colo. Só no rosto? No rosto e no colo. No colo, aqui, em cima do aqui, seio. Aqui, só no rosto. não são aquelas sardinhas que a gente pega ali na ponte do Imbé, né? Não. Essas no rosto, senão fica legal, né? Ali é piranha que tu pega na ponte do Imbé. Olha! É mesmo, tem piranha. Sardinha é aquela que tu pesca ali na ponte. Boca torta! Boca torta? Paulo Santana! Paulo Santana Gêmeo! Bate palma, Paulo Santana! Ayrton Senna, aí traz um exemplo aqui. Aí o Paulo Santana não entendi. Alicia Silverstone. Veja direitinho, Paulo Santana. Ah, Alicia Silverstone. Sabe o que eu não sei? É só eu. Eu não tenho opinião. É, Alicia Silverstone, só porque ela é atriz. Não. Só porque ela é atriz. Não. Então tu nunca viu aquele clipe do Aerosmith que é ela e a Liv Tyler. A Liv Tyler é 600 vezes mais bonita. Mais, 600 mil vezes. Eu vou repetir. É ruim, Alicia Silverstone é ruim. Eu vou repetir boca torta e só o Lelê aplaude então, tá? Boca torta. Aplaude, Lelê. Tá, foi registrado. Sandalinha, rasteirinha ou havaiana? É, aí é uma, né? É. Eu vou preferir o saltinho. É, eu também. É, não, mas depende, né? Ou é salto, é pedal. Eu vou explicar uma coisa pra vocês agora aqui sobre a rasteirinha. Vocês estão olhando a rasteirinha pensando no salto alto, aí nunca uma rasteirinha vai ficar bonita. É, pode ser. Tem que olhar a rasteirinha como a rasteirinha depende, é capaz de dar e fica bonito. A rasteirinha no local, certo, cara, com a roupa combinando é legal. Mas esse dia eu vi uma China na praia, de salto alto, tamanco na beira da praia, é China. Ah, isso não, é coisa de não China. Vocês estão tamanco alto na... é coisa de China. Não, na beira da praia. Na beira da praia, na areia, o esforço não tem. Eu não tenho problema com a rasteirinha. Eu acho bonito a rasteirinha, chinelinha. Então vamos de novo, sandalinha, rasteirinha. Tá bom. Eu vou com os amigos. No aeroporto. Cara, vocês também são bem facinhos. Vocês aceitam tudo que tem aí. Mano, no aeroporto. Chinelinho no aeroporto. Cara. A sandalinha vocês têm que olhar como se o ar estivesse despretensioso. Sim, entendeu? Tem que ter um lugar, entendeu? Claro, tem que ter um lugar. Como se tivesse assim, ai, botei o chinelinho. Sabe que eu gosto aqueles sapatos novos agora, meio baixo, assim, estilo da Melissa, baixinho. Assim, aqueles sapatos assim. Que é uma delícia aqui, é maravilhoso. Os bobalhão vão se entregando. Os bobalhão vão indo. Eu não sabia que as esposas de vocês usavam havaianas no aeroporto. Usa. Minha mulher usa. Atenção para a próxima. Óculos de grau estilo secretário. Foi o mais aplaudido. Mas fica com óculos. Não tira o óculos. Só com óculos. Mas pessoal, calma. É isso aí. É, por enquanto é isso. Provavelmente a partir de agora vai chegar uma lista enorme no da série. Por favor, colabore com a gente. Preferência um dia que eu estiver aqui no programa. Vamos pedir para as mulheres mandarem lista com as coisas que deixam ela. Não, coisas que deixam elas. Ei, falar de homem aqui. Tá louco. Coisas que deixam elas. Coisas que deixam uma mulher louca. Tá vendo, Eduardo? E aí, Cagê? Vamos chamar o Eduardo pra cá, meu. Vamos entrevistar o Mr. Gay. O Eduardo. Vê se ele... Deve ser nosso ouvinte. Eduardo é nome de gay, né, cara? Você conhece o Eduardo? Diga pra ele vir no Pretinho aqui participar com a gente. O sujeito é preso numa praça de uma pequena cidade por charlatanismo. Charlatão! Ele tava tentando vender uma fórmula da juventude. Que massa. Levado à delegacia e interrogado pelo delegado. Seu charlatão, bandido, safado! Se aproveitando da ingenuidade das pessoas pra vender o remédio da juventude. Vai ser preso agora mesmo! Olhando pra você, eu vejo que você não me é estranho. Já esteve preso nessa delegacia antes, né, seu salafrário? Salafrário? E o cara... Sim, delegado, já estive aqui em 2005, 88, 72, 44 e 1910. E aí, Marcola? Bêbado entra no ônibus lotado, se espreme daqui, se espreme dali, vai se esgueirando até mais pra frente, às vezes a primeira freada brusca ele cai por cima de uma freira. Irritada, grita, talvez o senhor não saiba, mas o senhor vai para o inferno. E o bêbado, para, motorista! Para! Fala que eu peguei o ônibus errado. Muito bom. E aí, Lelê? Coisas que você provavelmente não sabia. O que, Lelê? Salve, pretinhos, o Moacir Mazon de Floripa. Mazon! Aqui vão algumas coisas que provavelmente ninguém sabia. Jackie Chan nasceu aos 12 meses de gravidez. Impossível. Ah, não existe. Não existe possibilidade. Até umas curiosidades estão expandiando agora. Ele expande, eles poderiam ter colocado 10 meses aí, até boa. 9, 3 semanas. Agora, de repente, tava bom ali dentro, queria ficar ali. Tava quentinho. Sempre bom ali dentro. Um ano de gestação. Qual é o bicho que tem um ano de gestação? Sei lá. Vai, elefante? Um ano de gestação, por favor. Google. Um ano de gestação. Esse aqui é interessante, ó. Wikipedia não quer dizer nada, Arthur. O que é, Arthur? A Wikipedia diz que ele ficou 12 meses na barriga da mãe e só saiu graças a uma cirurgia que ela teve que fazer. Olha aí, viu? É. Viu? Mas é Wikipedia, cara. Wikipedia, o Marcos entra lá e escreve. Eu vou lá e escrevo o que eu quiser. Não, mas não tem os auditores? Não, meu querido, não. O auditor é o Marcos. A Wikipedia é o seguinte: por mais que tu vá lá e escreva mentira, sempre as pessoas vão corrigir. Né? Claro. Aí quem é que vai saber, cara? Tem um livro. É bem Lelê Spam mesmo. O amigo dele vai lá. No Aurélio não tá 12 meses ali de gravidez. No Aurélio tem isso. Jack Chan no Aurélio. Jack Chan. Vai ler um livro chamado A Cauda Longa. Como é o nome do livro? A Cauda Longa. Ele explica. Ele fala sobre. A Cauda o quê? Longa, tchê. É do Chris Anderson. Chris Anderson. Ele fala sobre esse problema da Wikipédia que todo mundo acha, mas o cara vai e escreve, mas aí vai outro lá e corrige. Mas é que esse cara, o cara é editor da Wire, aquela revista que adora coisa de tecnologia, ele vai puxar o saco sempre. Pra eu li um livro de Lucas de Barros chamado A Cauda Monga. Então faz o seguinte, vai na Wikipédia agora e corrige. 9 meses, Jack Chan, bota lá. Vai, bota aí, ver quanto tempo vai ficar. 9 meses, corrige. É ilegal cortar grama vestido de Elvis na Suíça. É legal. Ainda bem, né? Não, mas ia ser legal, né? Se passassem de carro, se tem um cara... O Elvis Presley cortando. Olha aqui, cara, existe gravidez 12 meses. Tem o nome de One Year Pregnant. One Year Pregnant. Pregnant. Acontece muito em Los Angeles. E aí tem um médico brasileiro, vira mais aqui pra me ajudar, meu. Professor Sérgio Peixoto, ator do livro Pré-Natal, que aborda isso e diz a importância da criança ficar um bom tempo lá. Bom tempo lá. É que isso aqui é o contrário de aborto, né? Tem um médico que aborta esse assunto. Cara, com o mundo do jeito que tá, quanto mais a criança fica dentro da barriga, melhor pra ela. Mais seguro pra ela. Eu também acho. Quanto tempo ficou lá, Marcos? Eu fiquei 3 meses só. Eu saí bem mal acabado. Foi expulso. Eu saí em formação, né, Marcos? Saí bem mal acabadinho. E o Hernanes, quanto tempo ficou? Quem é o Hernanes? Hernanes, deu pontapé. Deu primeiro pontapé. Hernanes mais. Já pediu pra sair. Hernanes Facts. O que mais, Lelê? É ilegal dar nome de Napoleão aos porcos na França. É mesmo? É, tu vê. Mas aí devia ser um protesto contra... Ou uma homenagem. Não tem como a gente verificar essa informação. Não, né? Dá o nome de porco pra... Eles adoram o porco lá, cara. Mas tá aqui, cara, é ilegal, tá, cara. Quem se quer saber lá, mais? Vamos lá, deve ser um protesto. Mais coisas. Existem 2 vezes mais cangurus da Austrália do que pessoas. Certo. Isso eu não sabia. Certo. Sim, mas aqui no Brasil tem mais boi do que gente, né? E no Nova York tem mais ratos do que população. A população bovina, sei lá, o número de bois é maior que de brasileiro. O corvo é a ave mais inteligente que existe. Aí eu falei com esses dias, cara. Altos papos. Esses dias eu joguei no bicho. Bananas são radioativas. Banana é radioativa. É verdade. Tem banana que é radioativo. O problema da banana é o líquido que sai dela. Que isso, Gaúcho? Como assim, cara? O líquido é radioativo e acaba comprometendo a pessoa. Comprometendo. Não vou comentar nada. Que é do Eduardo, hein? Lá de Joinville. Conheço a família dele, é Gaúcho? É dos Pampas. Não traz pra cá. Foi pra lá quando era pequenininho, Eduardo. Foi lá com 5, 6 anos. Bebês bocejam antes de nascer. Que bonitinho. Não morre afogado? Bocejam, Potter. Abre a boca, né? Abre a boca, entra os líquidos lá. Pode comer aquilo lá? Eles respiram o líquido amniótico, é tudo cheio de... Vivem, né? É mesmo. A Líbia, né? O país tá na moda aí agora. É o único país que a bandeira tem apenas uma cor. Uma cor só. Eu me lembro qual é a bandeira da Líbia. Como assim, cara? Bandeira da Líbia. Bandeira da Líbia, cara. Bota aí, rapaz. Só verde. É toda verde. Toda verde. Tem nada escrito. É um pano verde, a bandeira. Nenhum símbolozinho, assim. Vamos ver. Uma faquinha. Escrito Líbia. Um canivete. É um canivetezinho, assim. Uma tesourinha. Uma estrela. Toda branca. Branca ou verde? Toda verde. Toda verde. Isso é nada. Inteligente. Nada. Verde. Nada. Verde. Legal. Tá inteligente, bom. Né? Qualquer pedaço de pano é uma maneira. Pombos. Os pombos defecam a cada 25 minutos. Por isso que geralmente aquelas áreas que tem pombo é cheia de cocôzinho no chão. Ou seja, todo sonho de uma mulher é ser um pombo. Ah, é verdade. Porque mulheres não têm facilidade pra fazer isso aí. É verdade. Elas são enfesadas. E por último aqui, o leite de hipopótamo é cor de rosa. É. Ah, para! É verdade. É, inclusive tem uma nota aqui, não sei se é da... É tipo salgado, iogurte. É iogurte. Para! Que... Toma aí o dananinho, toma, gaúcho. Aí tem uma nota aqui do amigão que mandou, do Moacir, dizendo que malditos bebês hipopótamos. Enquanto nós tomamos leite, eles tomam quick. Quick sabor de morango. Porque é cor de rosa. É, então, aliás, homem que toma quick de morango... Homem não que dá. Toma quick já não, não já dá, começa não a discussão, não, né? Eu discordo, cara. Quick de morango. Um abraço pro pessoal da Quick, que tava fechando agora o contrato. Eu discordo, cara. Não, eu tô com o Lelê. Eu acho tripão quickzinho de morango. Na quick praia, de aqui, de morango. De manhã. Claro. Não, é bom não. Quick de morango. Não. Sabe quem gosta? O Eduardo. Eduardo é ruim, né? Eu acho que até os 7 anos de idade, tu pode gostar de morango. Pega a ficha do Eduardo, vê o que ele gosta ali. Até o 7, tu pode gostar de qualquer coisa. É, verdade. Pode gostar até de brincar de Barbie até o 7. Ah, pode. Você, é inocente. É, né? Agora que não pode tomar Nescau depois de velho. Não tem. Pode. Não tem. O Chris Rock, tem um dos shows dele, ele fala que todo mundo tem, que não tem que ter preconceito com nenhuma classe, porque todo mundo tem um primo gay. Todo mundo tem um primo gay. Aquele primo que desde pequenininho tu olha assim e fala assim, ixi Maria, esse primo que não joga bola contigo, que em vez de jogar bola, pula corda com as primas. Aí é brabo. Pular com alguém já pulou de corda aqui na mesa. Ele quer ser o massagista do time. Agora assim, pô, será que eu era o primo gay da família? Não sabia. Tu joga futebol, meu. Mas eu pulo corda também. Ah, mas só aqui, como é que tu pula corda sozinho? Boxeador que nem pugilista, não. Boxeador pula corda. As gurias pulando lá e cantando as músicas. Cara, é bom pular essa corda aí, viu? Não, sem cantar. Eu acho assim, até os 7 anos tu pode ser gay. Pode ser gay. Quando tu descobre o que os gays fazem, aí tu não pode mais ser. Como é que tu descobre o que o gay faz, aí tu tem que virar homem. Beija homem barbudo, por exemplo. Como é que é o negócio aquele quando começa a fazer a corda rápida? É foguetinho? Pimentinha, é isso? Infelizmente tava comprando os canteiros. Arthur sabe. Isso eu não brincava, mas eu vi as gurias falando, é foguetinho. Eu tava trocando o pneu da bicicleta. Sabe que os gays antigos reclamam que os gays atuais não pulam corda. Ah, é. É que são gays de apartamento. Só falta tu vir de roller amanhã. Tá incompleto. Chega o pneu. O problema é subir a corda. É pra ir embora uma barbada. Mas eu acho que é isso que me impede de ser gay, entendeu? Porque chega uma hora em que, puta, mas não, a partir dali eu não consigo. O roller te impede de ser gay. O roller não dá, entendeu? Não, sabe qual consigo, é a pior parte de andar de roller, né? É contar pros teus pais que tu é gay. Essa é a parte mais difícil de andar de roda, é contar pros teus pais que tu é homossexual. Eu tô tranquilo. Polaina. É? Imagina. Polaina é legal, eu muito usei polaina. É mesmo? Meu Deus do céu, cara. A gente tá descobrindo cada coisa aí. E esse inverno passado eu querendo usar, minha mulher olhou pra mim, não. Só um pouquinho. Só me esclarece, o que é polaina? Ainda bem que é um amaral lá na tua vida. Polaina é aquela meia grossinha que fica abaixada. Se não é meia, é fica só na canela. Tu não usou aquilo. Que as bailarinas usam. E de noite aqui no pijama, quando ninguém me o vinho, né? De polaina, né? Cara, eu gosto. Tava muito frio. Não. Tu é gay! Tu é gay que eu sei! Uma pedinha aí, Maurício. Piada do Pote! Apoio! Padaria do Sareta! A que rima com preço baixo! E aí o bêbado chega em casa de madrugada cheio de cachaça, derrubando tudo que tem pela frente. Aí ele pega e liga a luz e dá de cara com a mulher. E a mulher, bonito, hein? São 13h50. E aí ele assim, pode comprar então que tá barato. E aí o marido, tá na hora, marido em pé. Essa aqui quem manda é o Paulo Alciomar. De Viamão, Gonzato, sobrenome dele. O marido em pé na cadeira, trocando a luminária da cozinha. E aí grita pra mulher: ô mulher, me traz aí uma chave Philips aí dessa caixa aí. E aí ela assim: aqui não tem nenhuma chave Philips. Ele assim: tem sim, mulher, olha direito. Ela: não tem. Todas as chaves aqui são Tramontina. Putz. Não, agora chega, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinho básico arroba atlantida.com.br, o e-mail do programa. Preciso da ajuda de vocês para vender o meu carro. É um Ford Focus Hatch 1.6 Flex Preto 2009. Tá com 15 mil quilômetros rodados e sou a única dona. Fiz a revisão de 12 meses em dezembro, tá em estado de novo. O carro é ótimo, mas eu fiz contas demais e terei que me desfazer dele. Tô pedindo R$7.000 de entrada e transferindo o financiamento. Mais informações, enviar mensagens para focosdemais@hotmail.com. focosdemais@hotmail.com. Mais uma oferta aqui dos classificados do Pretinho. Tô vendendo meu Fiat Marea 99 completo. Tem direção hidráulica, freios ABS, sensor de estacionamento, ar-condicionado e etc. O carro tá em ótimo estado, tô vendendo pela bagatela de 17.500. Contatos pelo e-mail mareia99@hotmail.com. Maréia, né? É o Maréia, Almeida. A corrente dentada do Maréia é muito cara. Mas ele acha que deve ter trocado aqui o nosso. A corrente dentada tem que trocar antes, então. Depois trocar, pra depois vender o carro. É, né? Presta atenção na corrente dentada do Maréia. Gente, desclassificado do homem. O que que é mais importante hoje em dia, meu? É a tatuagem. Tatuagem! Boa. Porque muita gente é obrigada pelos pais a se salvar a vida. E agora tem uma forma de você escapar do serviço obrigatório de salvar a vida. Militar. Que é se tatuando. Se tatuando. Entendeu? Não, Mickey tem tatuagem. Nós estamos com celebridades tatuando você. Ah, é? Exatamente. Quem, por exemplo? Michael Jamie Foxx e Muhammad Ali. São os tatuadores convidados desse mês. Então participe. Eles fazem raios ótimos, né, cara? Exatamente. Os caras são bons mesmo. O Cajê e o Lelê tatuaram conosco. O Lelê também. O Lelê foi o Lelê tatuado também. Eu só Lelê conheço também. A tatuagem. Não, é a minha do Lelê, a minha do Lelê. Mas tem que aproveitar, gente. Esse mês, então, Muhammad Ali e Michael Jamie Foxx tatuando conosco. Como é que é o nome do segundo? Michael Jamie Foxx. Michael Jamie Foxx. É não Michael Jamie Foxx. Teu, teu funcionário. Michael rapaz. Jamie Foxx. James Fox, né? James. E mês que vem, se você quiser ter uma tatuagem estilizada, Steve Wonder e Ray Charles. Os dois vão estar tatuando no mês que vem, no mês de abril, né? Mês de abril. Muito bom, cara. Show de bola, gente. Show de bola, meu. É o Mir Tatuagens. O KG e o Lele aprovam. É, aprovamos. Pode até fazer mais uma. Mandou o Guilherme de Floripa pra falar. Não vê a tua aí, Lele. Não, Mr. M, cara. Mr. M. É o Mr. M, não tinha visto ainda? Não. O Lelê tem o Mr. M tatuado no braço. Eu gostava muito do Fantástico lá do Cid Moreira. Ah, mas olha que aí, bela ó, homenagem, Lelê. O Cid puxa, tatue agora nas suas costas a minha fotografia. É, tem que ser nas costas, é um lugar maior. É, só nas paletas mesmo, né? 26 pras duas, já voltamos com o Pretinho. Fique por aí. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, são 20 pras duas e estamos de volta com o Pretinho Básico pra Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você em Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija, doutor Alceu. É bapamento, hein, doutor Moretti? Agora no Pretinho Básico, bola, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o Jaguares já tá em Porto Alegre, doutor Moretti, que é o libertário do Inter. Jaguares é de Chiapas, região de Chiapas, no México, né? Treinaram ontem no Parcão, doutor Potter. E um dos caras que apoia o Jaguares é o subcomandante Marcos. Sério? Exército Zapatista de Caramba. Libertação Nacional do México. É sério, pior que é sério. Caramba. Eu tô querendo fazer essa viagem, pelo que é meio de semana, né, cara? Mas eu queria conhecer essa região do México aí e o Inter poderia dar essa oportunidade. Ah, né? O Mickey te leva. E o Grêmio já se foi lá pra Colômbia, doutor Cabé. Barranquilla, no Caribe, é, lá quase na Venezuela. É mesmo? É, pô, é lá no noroeste da Colômbia, quase na Venezuela. Caribe. Caribe, é. Caribe, exato. Caribe. Saiu às 9:30 da manhã, um voo fretado do Grêmio, 8 horas de viagem, tem uma parada em Manaus e... É, abastece em Manaus e vai até Barranquilla depois. 50. Barranquilla que é a cidade da Shakira e do Gabriel Garcia Marques. Mas são não. Dois, aliás... Gabriel Garcia Marques é de Barranquilla. Não é de... É a outra, é... Ai, vai lá, não, vai lá, não vai. Peraí, que o Arthur já vai. É, você anda solidão lá, cara. É outra cidade. Não, mas aquela solidão aquela é uma cidade criada, meu, né, que meu? Ele criou. Não, é Macondo lá. Hã? Cartagena. Cartagena. Não. Cartagena. Não, cara. É? Aracataca. Aracataca. Aracataca. Tá, então tá. Bom, mas nenhum dos dois deu certo. Quiseram se mostrar e não conseguiram. É grande Barranquija. Quiseram se mostrar os dois. Grande Canoas. Aracataca é Grande Canoas. Aracataca. E hoje tem a Liga dos Campeões da Europa. É, hoje tem o Real Madrid e o Chelsea, né? O Real Madrid com o Lyon, né? O Lyon, o Lyon. Não é Lyon. Não, o Lyon. Que horas, meu? Às 4h30 da tarde. 16h45, eu tava falando. Exatamente. E o Criciúma, se quiser chegar na final do catarinense, doutor Potter. Vai ter que vencer fora de casa. Não ganha 8 meses fora de Criciúma, Criciúma. A gente viu o jogo do Criciúma em Criciúma e o Criciúma empatou. O Criciúma que levou uns 8 do Inter, né? 8 jogadores. É, vai amagurizado agora. Foi todo Inter, um monte de... Aliás, cara, vazou hoje, não, vazou no domingo, na verdade. E aí hoje chegou na grande imprensa a primeira foto do namoro entre o Piqué e a Shakira. E é uma foto deles entrando num restaurante Barcelona. Piqué é o zagueiro do Barcelona, né? Não vão achar que é o Nelsinho, né? Piqué, não sei o que mais. Tem... O homem o que não sabe quem é o Piqué que a gente tá falando, desliga o rádio agora. Isso é verdade. Que é amigo do Eduardo. Mas pode ter alguma mulher, né? Também vazou a informação de que o Pato estaria ficando com a filha do Berlusconi, cara, você... primeiro ministro da Itália. Sabe uma loira que aparece? Uma loira que aparece nos gols do Milan. Maravilhosa. Com o presidente ali. Sim, sim. Aquela mulher. Pato, hein? Tava vendo agora, Pato é esse... fenômeno. A gente cresceu já conhece, na briga. A gente conhece ele aqui de Porto Alegre, é fenômeno. É, dá pra olha só, cara. E detalhe, a imprensa os tabloides, principalmente ingleses, estão pagando 100 mil euros pra quem conseguir uma foto da Shakira, da Shakira e o Piquet se beijando. 100 mil euros. Vamos montar uma, cara. Agora aí, Arthur. Monta 100 aí, mil vai. Euros. Vamos oferecer 100 mil reais pra uma foto do Eduardo, o Mr. Gay. Com o Piquet. Não superou o assunto do Mr. Gay catarinense aí. Era isso, doutor Maurício. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado aí pela presença aqui no Bola das Costas. Agora tem que tá dando risada. É contigo, Everton. Tomara Cunha. Que ria da vida. É, não, agora é com o Cristiano Manoel. Opa! Mandou uma lista aqui, o Roger, de Caxias do Sul, mandou três. Então vamos lá. É o e agora? Cristiano Manoel ligou para João e perguntou: alô, por favor, quem está a falar? Eu gostaria de falar com o João. Aí do outro lado o cara disse: pode falar, é o próprio. Ah, pois não, olha próprio, me chamo João por junto nesse. Mais um. Cristiano Manoel, tímido, arranjou uma namoradinha. Num dia de inspiração, resolveu sair com ela de carro, de passeio, em Balneário Camboriú. É, nas proximidades, mais um pouquinho, estava ali na casa do Eduardo. Depois de rodar 50 quilômetros, Cristiano Manoel ganhou coragem, botou a mão nas pernas dela. E ela, excitada, disse: se quiser, vai mais longe. Animado, Cristiano Manoel engatou a quinta, foi até Curitiba. Pagou o pedágio novo e foi até Curitiba. E agora uma passagem bíblica de Cristiano Manoel. Oh, importante. Quer que toque a trilha, não? Não, mas tá bom. Maria Madalena estava para ser apedrejada quando Jesus interferiu a seu favor e disse: quem aqui nunca errou, que atire a primeira pedra. Aí Cristiano Manoel estava ali pertinho, pegou um baita de um tijolo do chão, mas meteu no meio da testa da Maria Madalena. Jesus olhou apavorado, foi conversar com ele. Escute aqui, meu filho, você nunca errou. Ora, pois desta distância jamais. Chega. Pediu pra mandar um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro amigo Oswaldo Molina e um... Abre seu olho, Magnata. Pro meu amigo Ismael da Cruz, o Bino, e pra Daiane. Roger, valeu, que pediu pra ler o Pretinho das 18. É quando pede para que eu leia num horário, é óbvio que eu estarei lendo no outro horário. Dor no bocão. Me dói mesmo. Eu sou um cara que pode dizer isso com absoluta convicção. Então dói. Eu também. E agora mais uma sensacional aula de português do Pretinho Básico. Depois das piadas de português, aula de português. E dizem que a gente é o lixo cultural. Exato. Fala agora. Custas. Potter. Custas. Só se usa na linguagem jurídica para designar despesas feitas no processo. As custas. Portanto, devemos dizer: o filho vive à custa. A com crase. A custa do pai. Ah, no singular. Ah, não é às custas. O filho vive à custas do pai. Tá aí um exemplo. Não, pera aí. À custa, desculpa. No singular. À custa, custa do pai. E um exemplo para custas no plural? É, o advogado às custas do processo. O cara que custas paga as custas do processo. O certo é a meu ver e não ao meu ver. Ah, para. A meu ver. A meu ver, tu não tá estudando muito, né? Ao meu ver, tá errado. Ao meu ver, tá errado. Ah, então é a meu ver. A meu ver. A meu ver. A princípio significa inicialmente, antes de mais nada. Não, também pode ser dito. A princípio, gostaria de dizer que estou bem. Antes de mais nada. Inicialmente, eu gostaria de dizer. Em princípio, quer dizer em tese. Exemplo, em princípio, todos concordaram com a minha sugestão. Mas difícil, a princípio, gostaria de dizer outra coisa. A princípio, gostaria de dizer que, em princípio, boa, concordaram com a minha tese. É isso aí, perfeito, Maurício Amaral. No começo de tudo. No começo de tudo, concordaram com isso aí. A princípio, em princípio, concordaram comigo. Em princípio, tu pode substituir por em tese, entendeu? Tudo bem, Lelê? A princípio, que língua bem chata esse português, cara. Acerca junto, certo? Acerca, tudo junto. De, quer dizer a respeito de. Falei com ele acerca, tudo junto, de um problema matemático. Tá. Mas A com H e A acento separado, cerca. Aí é tempo. É tempo. Né? É uma expressão que indica tempo transcorrido. Sim. Acerca de um mês que não havia. Sempre que é A com H. A com H e acento no A. E separado de cerca. Essa eu já sabia. Por exemplo, sou casado há 2 anos, é com H. E também tu pode dizer assim, ó, acerca de 1 metro. Pode avisar aqui, ó. Ali há cerca de 1 metro. Ah, não, metro. Tá, mas aí uma cerca é o substantivo. Tá, mas eu tô dando a explicação geral. Certo, Lelê, tá certo. Aí eu chego pro cara, meu, há cerca de 1 metro ali. O cara, ó, português, pim! Há uma cerca de 1 metro. Tá certo, Lelê, tá certo. Parabéns, Lelê. Obrigado. Aê, Lelê. É que eu tranquei numa. É pra continuar copiando. É pra continuar copiando. Não apaga ainda, ô Cagê, não apaga o quadro ainda. Alface é substantivo feminino. A alface está bem verdinha. Não, eu tenho nojo quem fala. Me dá o alface. Não, quem é alface? Que fala? Alface. Só um pouquinho. Alguém conhece alguém que fala sim. O alface? Muitas pessoas. Sim, sim. Eu já xinguei minha mulher 30 mil vezes. O Eduardo? Fala o Eduardo alface. Joinville fala. Cada vez que ele vai comprar, ele fala, me dá um alface. É por causa do. Me dá uma pé de alface. O pé de alface. É por isso. E essa é a principal, Lelê. Algures é um advérbio de lugar e quer dizer em algum lugar. Já alhures significa em outro lugar. Ah. Quem aqui já usou essa palavra na Davi Coimbra. Davi Coimbra usa isso. Davi não vale. Ah. Alhures. Davi é escritor. Isso na noite, bem colocado. Estou indo alhures. Algures em algum lugar. Alhures em outro lugar. Vamos alhures, tu olha pra ela. Ai, adorei. Prefere algures ou alhures? Voltaremos. Eu deixo uma dica aqui pra galera nunca mais esquecer da alface. É que é o seguinte, ó. Sempre tem alface, tem vários tipos, né? Tem alface crespa, alface roxa. Então tudo é substantivo feminino. A alface crespa, a alface roxa, alface americana. Então não existe. Que nem 200 gramas de queijo. É 1 grama. É 200 gramas de queijo. 300 gramas de queijo. E aí, Marcos Pires? Acabou o sabor do Falcão com a Isabeli Fontana. Tá livre, hein? Plantão Flatos do dia. Ela descobriu que ele ficou com uma outra mulher. Plantão Flatos do dia. Não vale nada esse copão. Plantão Flatos do dia no Pretinho Básico. Com Cagê. Que horas? Que horas? Com Cagê. Isabelle, não, que horas? Vou ter que ver ali, ó. Ali, meu, meio-dia e 54. Meio-dia e 54, Isabelle Fontana e Falcão terminam o namoro. Não houve briga, diz ela. Opa! Aí, importante. Voltaremos. Importante o plantão Flatos do dia. Boa. Isso aí, Potter, sempre em cima da informação. Frases antes da morte. Na torcida do Inter. Fica, Celso Rotti! Confio no teu trabalho! Vamos apoiar, popular! Vamos, camisa 12! Eu não sabia mais o que fazer. Botei o zagueirão só pra me defender. Ai, doutor, eu não me engano. Perdi 2 pontos pro time equatoriano. No Rio de Janeiro. Ai, amor, achei ótimo esse passeio pelo Morro do Alemão. Vamos ali agora visitar o barracão da Grande Rio. E viajando, a morto apertou bem os parafusos da roda. Michael Douzan da Costa. Ele é de Porto Alegre. Potter, quantos parafusos tem na roda, Potter? Quatro. Ou cinco. Quatro muito ou cinco. Quatro. E outro bom detalhe, assim, ó, quando tu troca a roda, mulher, você que trocou a roda. Não, geralmente é quatro, cara. Cinco é caranga, cara. Tem que ser nave pra ter cinco parafusos. É, acho que o Potter não, anda, mas né, eu, mas tem um carro só com tem, quatro? Tem não. Aro, tem aro pra carro de uma marca e tem aro pra carro de outro. Sim, a quanto mais alto o aro. É, mas aí é aro 18 que tem cinco parafusos pra... Ah, tá. Aí tem que ser nave pra ter. Mas você, mulher, que tá trocando o pneu agora do seu carro, é, depois que colocar o carro no solo novamente com o novo pneu, aí tem que dar a apertada final nos parafusos. É, e antes de desapertar o parafuso, faz com ele no solo. Que é aquela apertada de subir no, na chave. Com o pneu furado, flocha os parafusos. Bota o macaco, sobe o carro, flocha mais os parafusos, tira o pneu. Bota o step novo. Aperta os parafusos. Senão te roubaram o step, né? Isso, é. Não te roubaram, tu vai descobrir agora, talvez te roubaram. Vai lá dar uma olhadinha ali embaixo ali. Aí bota o step, aperta ali alto, tira o macaco, flocha o macaco, bota no carro no chão e aí sobe. Dá a banana pro macaco. Sobe aí, e exatamente. Aí, já que a gente tá falando de carro, vamos falar da HDI, uma das seguradoras que mais cresce no Brasil. Já são mais de 1.200.000 veículos segurados. E por que a HDI cresce tanto? Primeiro, porque respeita o seu tempo. Por exemplo, com a HDI, você tem o Bate Pronto, um centro de atendimento que funciona e funciona rapidinho. Bateu o carro? Passa lá e em poucos minutos você sai com autorização pro conserto do seu carro. Sem enrolação, sem burocracia e sem o famoso veja bem. A HDI respeita o seu tempo, mas também respeita o seu dinheiro. Quer conferir? Peça pro seu corretor cotar em uma, duas, três seguradoras. Depois, peça para ele cotar com a HDI e compare. Você vai pagar menos, em geral, aliás, muito menos. Escolha a seguradora que respeita o seu tempo e o seu dinheiro como você. Escolha a HDI. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor, Nelê. E eu encontrei uma funcionária da HDI, ela nos convidou para ir lá. Opa! É verdade. É mesmo? Aham. Foi domingo? Domingo de noite. Que horas? Era... Onde é que tu tava? Tu tava sozinho? Não, chega, né? Já falei demais. Era uma vez um sujeito que vivia na casa da amante. Oh, ah, não! Ah, não, isso, não vamos rapaz aplaudir isso. Como é isso, ele vivia na casa da amante, então era a mulher dele. É. Bum. Era uma vez um sujeito que vivia na casa da amante. Um belo dia, ele perde a hora e sai feito um desesperado, vestindo-se de qualquer jeito, né? Juntando as roupas, aquela coisa, assim. Desce as escadas do prédio correndo, pega o carro e acelera pra casa, onde chega e encontra a mulher... Pra que isso, né? Preparando, não vale a pena. A mulher vale preparando a o café. Não vale a pena. Café da manhã. Café da manhã. Não vale a pena ser bígamo. Onde é que tu tava, super-homem? Fui pegar o jornal. O super-homem vai tomar café? Ué. Vou, claro. O super-homem quer suco? Ué. Que história é essa do super-homem, mulher? Alguma referência ao meu porte atlético, por acaso? Ah, não seja ridículo. É só tu e ele que bota a cueca por cima da calça. Parou! Parou! Parou, Rubinho! Fala, Potterzinho. Por que quem tem asma não pode tomar Fanta? Porque você pode virar fantasma. Meu Deus. O que a minhoca falou para o minhoco? Tempo. Ah, essa eu sabia. Você minhoquece. É. E o que o passarinho falou para a passarinha? Você me passarinha. Quer dar noninho? Essa é velha e boa. O que o Robin falou para o Batman quando eles chegaram em Gotham City? Tempo. Que o Robin falou pro Batman... No exato momento que eles chegaram em Gotham City. Tu viu o que ganhou o Mr. Gay? Não. Batman, chegamos em Gotham City. Sério? Sério? Ele falou assim, Batman, chegamos em Gotham City. Tu sabe por que, que o Batman botou alarme no Batmóvel, né? Porque ele tem medo que Robin. Para que não Robin. É, para que não. Eu pensei que o Robin teria dito assim pro Batman. Tu viu que o Eduardo ganhou o concurso? É, sabe que, por que, que o Batman e o Robin entraram na igreja, né? Não. Eles foram num batizado. E como é que o Batman abre a Batcaverna? Ele bate palma. E o que, que o Batman faz com frutas? Batida. E o que que o Batman comprou numa loja de eletrodomésticos? Batedeira. Batedeira. E o que que o Batman seria? Deu! Não, deu! Chega! Não, vamos deu, ver a última. O que que o Batman fez na Tia Carmen? Ah, pronto. Ah, meu Deus. Pronto. Agora eu tenho que explicar tudo o que que é o contexto, pronto, Potter. Deu. Tinha que estragar, né, cara? Tia Carmen. É impressionante. Tia Carmen. Sempre o Luciano Potter. A Tia Carmen é minha ex-sogra. A mãe da Tuane, que mora em Blumenau. Que? É sério, cara? Beijo. Olha aqui, ó. A Ana Gabriela e Tocazu. Saudade de vocês. Manda aqui, ó. Vocês estavam falando de nomes traduzidos, né? O Roberto Planta, não sei o quê. Uh-huh. Ela conheceu um neném que se chamava Charles Albert Grapevine. Opa! Em homenagem a Carlos Alberto Parreira. Grapevine. Caraca, meu. Charles Albert Grapevine. Aí é demais, coitada, né? Coitada da criança, né? Pobre criança. Nada a ver, cara. Baita nome, cara. Ah, sim. É. Eu também. Me preocupei. Eu sou. I am. Sim, isso. I am Grapevine. Não, isso na Inglaterra. Na Inglaterra. Não, mas o cara é brasileiro, né? Na Inglaterra ninguém sabe. Não, Charles. O nome é. Deve ser, né? O nome do neném é Charles Albert. Mas é no Brasil. É no Brasil, cara. Eu conheci uma criança. Ela não diz onde é aqui. É só a Gabi. Lá na África do Sul eu conheci um cara que era uma criança que o nome era Little Genius. Pequeno boa, gênio. Little Genius. É, Little Genius. Genius. Geninho. Geninho. Teve um egípcio ontem que bate. Ao Geninho. Ontem a gente deu essa notícia do barracão. Um egípcio batizou a filha de Facebook, né? Sim. Ele gostou de ver tanto falar em Facebook e batizou a filha. E aí diz que os amigos falam assim: qual é o teu Facebook? Facebook. Muita gente tá curtindo o nome da. Ele tá demais, né? Será que ela tá consegue registrar o domínio? Será ela pra ter um site? Pois é, né? Facebook.com.edit. É 2-1, é, não, quer dizer, 2-2, deu, né, cara? Legal chega menina, de bobagem. Aliás, eu legal tenho Facebook. Legal da menina do não tem o nome de Facebook, e tu já pode dizer pra ela, gostei do teu perfil. É, mas tu não pode falar pra ela, mas tu não pode falar pra ela, gostei do teu Orkut. Olha, realmente, Potter, o Potter, cara, tá na hora de você sair, viu? Ô, meu, dá folga pro Potter. Tá saindo de frente, Maurício? Não, não, não. Eu preciso. Nem a pau, não, cara. Não. Vou ter que trabalhar no show do Paramore hoje. Ah, é? Sério. Que horas é o show do Paramore? É que eu não trabalho na hora do show, tem que fazer antes a matéria. Faz a partir das 7. Que horas é o show do Paramore? A Do You Like abre o show do Paramore às 8 horas. Feter, o Potter não vem às 6, tá? Que horas? Fala com a Rodaica aí, Feter. Faz o seguinte, cara, assim, ó, diz pra tua chefe, Rodaica, que entre 1 e 2 da tarde, entre 6 e 7 da noite, tem um compromisso. É na Atlântida, a maior rede de rádios vamos do falar sul. Vamos falar isso no programa? Vamos conversar isso. Sabe aquele que tem os 15 contra-cheques, Potter? 4. Soma aí. Melhor terminar o programa ainda. 1 minuto pras 2, voltaremos às 6 com o Potter junto com a gente. Até aqui, Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Eduardo. O Eduardo é o Mr. Gay Brasil, que é de Santa Catarina. O Geiso tá de férias. Olha que momento. O Geiso tá de férias, por isso não estamos apresentando nessa semana o Cabelo no Espaguete, mas a partir da semana que vem, os trotes estão de volta. Vem aí o Barracão em toda Atlântida, às 6 tem mais Pretinho. Tá doendo menos hoje.